Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha nesse plenário e também pelas mídias sociais, a minha cordial saudação. Nos últimos dias, eu tenho feito alguns apontamentos sobre o modelo administrativo e funcional ao qual a Prefeitura de Taquara vem operando e trabalhando. Ainda na campanha de 2016, durante ela e após o término dela, e também logo no início do ano de 2017, os senhores e as senhoras que me escutam devem lembrar de que o prefeito Tito falava da necessidade de uma reformulação da estrutura administrativa e funcional da prefeitura, a qual esse vereador, desde o início desse mandato, vem cobrando essa postura e esse encaminhamento. E, infelizmente, nós estamos encerrando mais uma gestão, mais um ano, com o mesmo modelo de gestão e de administração. E quando eu falo no mesmo modelo, eu falo bastante chateado e bastante incomodado. É, incomodado sim, porque vamos imaginar um time de futebol, onde nós vamos escalar o goleiro do time para jogar de atacante, onde nós vamos escalar o atacante para jogar como goleiro, o lateral para jogar de meio atacante, o meio atacante nós vamos trazer ele para a zaga, ou seja, nós vamos desestruturar o time, colocando as peças nos lugares errados, em defesa de uma bandeira político-partidária, em defesa de poder pelo poder. Quando nós olhamos a atual estrutura administrativa e funcional da Prefeitura de Taquara, da administração municipal, nós estamos olhando para um time completamente bagunçado, com as peças desencaixadas. Lembram, há poucos dias atrás, quando eu falei, era a calceteira, respeito muito, é minha amiga, mas a calceteira está como coordenadora do posto 24 horas. O motorista da saúde está como diretor de obras, respeito, é meu amigo motorista da saúde. E daí, bisbilhotando lá no site da prefeitura, conversando com algumas pessoas, eu descubro que um ex-conselheiro tutelar é diretor de planejamento. Oh, peraí, como? Conselho tutelar deveria estar lá ligado, então, à assistência social, à educação, para que pudesse desenvolver políticas públicas na sua área. Mas não, o time está completamente desencaixado. E por que isso? Porque esse ano nós temos uma eleição municipal. E daí, para não perdermos as peças, nós precisamos defendê-las e colocar em qualquer canto, em qualquer lugar, para podermos manter o poder pelo poder. E o poder pelo poder, ele não traz resultado, ele não muda a vida das pessoas. E daí, quando nós estamos vendo os problemas lá no hospital, no HBJ, é porque nós não estamos com as pessoas chaves desenvolvendo o trabalho que deveria ser desenvolvido. Quando eu vejo uma entrevista do prefeito Tito nos últimos dias falando que a simples licitação com a chance de colocar uma nova empresa no hospital não garante a melhora na qualidade dos serviços, eu até concordo com ele. Ele diz, pode cair um picareta, mas antes nós tentarmos colocar alguém sério e corrermos o risco de colocar um picareta do que manter o picareta por mais de 4, 5, 6 anos como lá está, entregando uma saúde completamente deficitária para as pessoas, sem grandes soluções. Eu ainda, nas pautas às quais eu sou chamada no hospital e preciso ir ao encontro da direção, tenho conseguido encontrar os resultados. Mas política não se faz através de político. Acesso à saúde jamais deve ser feito através de acesso por meio de vereador. Encerro, presidente. Acesso à saúde deve ser algo digno em que todos tenham a mesma condição e o mesmo acesso. Uma boa semana a todos, senhores, e a todas as senhoras. Próxima inscrita, vereadora Magalhães.